800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Para todos vocês, agora é 20 de setembro aqui pela Rádio Universidade. Estamos começando mais um Santa Demo, aqui com a minha querida Andressa Amaral e eu sou o Leonardo Cortez. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Lembrando aí que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que são o Santa Demo 800 AM para o Facebook, o STA Demo para quem quiser procurar no Twitter, o santademo.wordpress.com para quem quiser ver o nosso blog e também ver o nosso Gmail, que é santademo800am@gmail.com. Então, começando com um informezinho que o Gui passou para a gente, né? Para chamar o pessoal aí para caminhada pela conscientização ambiental que está acontecendo hoje na cidade e tem início agora às 13 horas. Então, a gente já tinha que começar o programa aí, né? Convocando o pessoal para quem quiser ainda e não sabia, né? Do evento, ainda dá tempo de chegar lá. Se não seria meio fral a gente dizer depois. É, depois rolou, né? Quem foi, foi. Quem não foi. E já era. Então, inicia agora às 13 horas, né? Na Praça Saldanha Marinho. A confecção de cartazes, então, iniciava às 10 horas. E depois, logo depois vai rolar, então, um sarau coletivo e um sopão na concha acústica do Itaimbé. Olha aí, que beleza. É pós-caminhada, né? Leve seu instrumento. Tá aqui nos informes aqui, acho que vai rolar uma zoeira lá. Então, estão convidados aí, todo mundo. É um convite, se eu não me engano, amiga do Gui, do curso de Biologia aqui da UFSM. Então, estão todos convidados para a caminhada pela conscientização ambiental. E agora, para esse programa de 26 de setembro, que é gravado, ele está sendo gravado agora, né? A gente pegou para a trilha o disco Paranoid do Black Sabbath. Por quê? Porque ele está comemorando aniversário nesse dia, no último dia 18 de setembro. Então, pode dar um pouquinho da trilha aí, Laís, que é a nossa editora hoje. Começar esse programa. Eu nunca vi uma, só um parênteses, eu nunca vi uma editora tão empolgada com uma trilha, né? Hoje fechou todas, ela que tá editando e ela que tá ali fazendo coraçãozinho pra mim. Terceira vez que a gente edita assim, que a gente faz programa, eu acho. É, né? Cara, no fim vira uma bagunça porque a gente é meio noob, mas é bem, no fim das contas fica bem divertido. Então, pra já começar esse programinha, já vamos começar com Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Então, para essa garagem dessa semana, a nossa querida Carol de Davi, que agora está nos Campos do Alegrete, só que a gente manda beijos e abraços para ela. Um beijo, Carol. Pra essa semana ela mandou a banda Pipa para Tabaco, que é uma banda de reggae formada em Assunção, no Paraguai. Formaram a banda em 2005. É uma banda de reggae do Paraguai. Bota tri. Aí o primeiro disco que eles lançaram foi de maneira independente em 2012, que era intitulado Vas a Morir Con Eso, contendo 19 canções. Até como é que tu disse que eu me parecia o Léo espanhol. Falando espanhol aqui pelo estúdio, ele se emociona, ele parece o gurizinho lá dos tipos de curida do YouTube. Eu não tenho culpa, você falou, esses cachorros cagaram lá e a fulana pisou em cima. Às vezes é muito corrido que eles falam, eu tento seguir. É tudo atropeladinho, né? Sim. Que nem o Magno. Beijo pros colegas, delícia. Então, também pra retomar aqui, essa pipa para tabaco, eles tocam em alguns festivais de bandas independentes lá, lá no Paraguai também. Também acho que já tocaram aqui no Brasil. E eles já tocaram também, por exemplo, com a Wailers, que era do Bob Marley. Pô, que legal, não sabia. Eles tocaram isso num festival que aconteceu lá em Assunção. E agora, atualmente, eles estão trabalhando no segundo disco da banda, que será lançado pelo 4 Cacho Records, que se chama Caja, Ri e Sigue. Os seus integrantes são o Pedro Lerea, o Gabriel Freitas, o Gabriel Orui, o José Roa, o Davi Miller e o Marcelo Soler. E o Chico Sousa. Ah, não! Tá. Beleza, desculpa aí. Tá, então agora pra gente ouvir essas musiquinhas da Pipa para Tabaco desse garagem, a gente vai ouvir duas que são do primeiro disco e a terceira música é o single do novo disco que vai ser lançado. A música que a gente vai ouvir agora é Todo Bento, depois a gente vai ouvir Mata-me Dolor e a última música que a gente vai ouvir do Pipa para Tabaco é a música Cabeçuda. Então, toca aí, Laís. Ser mujer, lo vas a perder, no sé. Yo he de sentirme extraño, ya me creía sano. Y vos lo sabes muy bien, la suerte es como es. A mí me toca el verso, y a vos te toca un beso. Todo viento, ¿será que vos me estás jodiendo? Quisiera que esto no sea cierto, te la estás llevando. Que bebo cada vez que puedo. disco iba a ser la despedida de una fulana que está llena de mentiras. Me volvió loco. Cantemos todos que hoy va a ser la despedida. La fulana que está llena de mentiras. Me volvió loco un tiempo, fue cosa del momento. No sé cómo explicarte, me hizo la camita. Ya me conozco casi todas sus caritas. Hizo que yo la amara y al mismo tiempo odiarla. La necesité más de una vez. Estuvo cuando más la extrañaba. Se fue cuando no me lo esperé. Ya no quiero depender de ella. Su amor solo me manda a la mierda. Hoy me despedí en puntas de que perder, la piel ya me la quité, el juicio se está por ver, no vale otra vuelta. Quiero que vuelvas a entrar, el cuarto es chico y para vos ya no hay lugar. Aquí no hay mala onda, no queda ni tu sombra. No es que te desprecie tanto, es que ya no me caes tan bien. Ojalá que esta noche te mueras de sed. Nada que perder, la sed la tuve también, el juicio se está por ver, no vale otra vuelta. Então, a música Cabeçuda, antes a gente ouviu Mata-me Dolor, e a primeira música que a gente ouviu foi Todo Bento, da Pipa para Tabaco, bandinha da nossa querida Carol, que ela mandou hoje pro nosso garagem. Isso aí, então agora a gente vai de Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Para o nosso quadrinho feminino, então, aqui de Santa Demo, a gente trouxe duas bandas. Uma delas é a banda Gloom, que foi criada em 2008 no estado de Goiás. A banda tem influências aí nítidas para vocês que vão vão ouvir, vocês vão perceber que isso está bem claro, né? E de sons de bandas brasileiras e arranjos que incluem sopros nas suas músicas, né? Então, as influências deles são aí, tipo, Paralamas do Sucesso ali, mais no início, o Los Hermanos, Móveis Coloniais de Acaju, São Paulo Ska Jazz e essas bandas parecidas com essas, assim, com uma pitada de swing brasileiro, com ska, com rock, também é uma mistura bem legal que dá o ritmo e caracteriza a criatividade das composições aí da Gloom. Quando tem ferro, a gente não pode deixar de pensar em ska, né, cara? Quando tem os ferro. Quando tem os ferros. Hã? Inclusive a trilha tem, pois né? É? Que nem a Laís tá falando ali, né? Bem, mas, os metais, né? Os metais. Os ferros. Os ferros. E o... é brabo essas piadas internas, né, no meio do programa. Vão achar que a gente é mais noob ainda. Então, voltando ali pra Gloom, o CD é intitulado com o nome da banda, né, que é o primeiro. Possui participações do André Gonzalez, que é o vocalista da banda Móveis Coloniais de Acaju, e do Fabrício Nobre, que é o vocalista da banda MQN. E tem uma versão do You Realize, que é dos americanos aí do Flaming Lips. Louquíssimas o Flaming Lips. É, quem... Tu curte, Léo? Eu curto, é mas agora vibe, não né? Tanto, porque eles estão viajando muito agora. É, não, então não tem acompanhado, assim. É, não tem muito, eles só estão fazendo umas covers de Pink Floyd e de Beatles. Ah, estão dando uma zoadinha agora, uma transitada. Uma transitada. É, as bandas passam por isso, né? Principalmente aquelas que duram muito. Chega uma hora que elas vão querer fazer alguma coisa diferente, né? E às vezes os fãs gostam e às vezes acabam se decepcionando. Às vezes não mesmo. Mas o que vale é a banda fazer o que tá curtindo, né? Não adianta. Então tem essa versão aí do You Realize, do Flaming Lips. E é traduzida para o português. E em 2013, então, a Gloom lançou seu segundo disco, um compacto com 4 músicas novas. O disco leva o nome da primeira faixa, que é a canção Flutuar, e que tem a participação aí da Tulipa Ruiz, dividindo as vozes com a vocalista Niela. E o disco, então, foi lançado em junho de 2013. A Gloom, então, conta com a participação de Niela na voz e na guitarra, o Wesley no baixo e no vocal, o Lucas Tomé na bateria, o Yuri Guminiak no trompete e o Afonso Bolognani no saxofone. E a outra bandinha também que a gente vai ouvir aqui no nosso quadro do Andy Abradas é a Alabama Shakes. A Alabama Shakes, então, é uma banda solterna, né, de rock e blues, formada em Athens, no Alabama, né, em 2009. Ah, a mesma cidade da R.E.M. Mesma cidade da R.E.M. aí, conterrâneos dos caras, hein, então. O grupo é composto pela vocalista e guitarrista, a Brittany Howard, que, pra quem não conhece, vai gostar muito, quem gosta desse tipo de som, e até quem não gosta, porque ela é realmente muito talentosa, ela é, assim, ela tem uma voz linda e ela toca muito bem, então eu acho que vocês vão gostar. É formada também pelo guitarrista Riff Fogg, o baixista Zach Cockrell, o tecladista Ben Turner e o baterista Steve Johnson. A banda recebeu 13 indicações para o Grammy Awards em 2013, de melhor performance de rock, para o single Hold On, e de um prêmio de melhor gravação do seu primeiro álbum, o Boys and Girls. E é justamente então dois sons desse disco aí, que ganhou de melhor gravação, o Boys and Girls, que a gente vai ouvir aí na sequência do bloquinho, junto com a banda Gloom. Então agora a gente vai ouvir, então, a gente vai de Gloom com Parafina e 2 acordes e o Alabama Shakes com I Found You e Hang Loose. Toca lá, Laís! mais. Eu não sei a falta que faz amanhecer e não ter nenhum sonho no diário anotado pra quem sabe um dia conquistar. Lutando contra as luzes, holofotes e fuxicos, buscando amigos no capricho. Mas quando ele pensa que não pode comprar, se engana, todo mundo tem seu preço e tudo ele pode pagar. Essa menina, adrenalina, parafina e morfina. Todo dia, quem diria, parafina e morfina. Essa menina, adrenalina, parafina e morfina. Todo dia, quem diria, parafina e morfina. Mas quando ele pensa que não pode comprar, seu preço e tudo ele pode pagar. Que não pode comprar, não pode se engana, todo mundo tem seu preço e tudo ele pode pagar. Essa menina, adrenalina, parafina e morfina. Todo dia, quem diria, parafina e morfina. Essa menina, adrenalina, parafina e morfina. Essa menina, adrenalina, parafina e morfina. Todo dia, quem diria, parafina e morfina. Prefiro não saber da tua indiferença ao me ver. Eu nunca fui um ser correto, não tem com que se importar. Pra mim ainda está tudo certo, não tenho medo de tentar. Confesso, não foi agradável ver o que fiz com carinho pra você. Na capa do teu jornal, nas bancas e até no sinal. Simples carta de amor, bem mais do que eu esperava, bem mais do que o beijo de uma flor. Simples carta de amor. com o Santa Demo pelos 800 AM e vocês ouviram o nosso quadro Endiabradas com Alabama Shakes com Hang Loose e I Found You e o Gloom com Dois Acordes e Parafina. Então agora vamos para um outro quadro que é o Pacto dessa semana. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o Pacto da Semana. Então, para o Pacto dessa semana... Foi a Andressa que chamou, só que é uma coisa, uma curiosidade pelo menos minha, porque eu ainda não vi a série. Ela chamou a série, as músicas da série da Orange is the New Black. Isso aí. E é uma série americana de comédia também dramática criada pelo Jane Cohan, é uma mulher. E estreou no Netflix no dia 11 de julho de 2013. A série é produzida pela Tilted Productions, em associação com a Lionsgate. Pô, nem sabia disso. É baseado no livro da Piper Kerman, Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. Pra quem não sabe, Orange is... Por que laranja? Porque geralmente é a cor do uniforme que usam na prisão lá nos Estados Unidos. Aí... Das novatas. Sim, das novatas. Quem viu a série. Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei mesmo. Aí que aborda a experiência dela quando ela foi na prisão. E a segunda temporada, que foi lançada nesse ano, em 6 de junho, tem a sua terceira temporada confirmada. Bah, agora tem uma coisa que eu não sabia. É só pro Netflix essa série? Então... Eu não sei, ela saiu pelo Netflix, mas eu não sei quais outros canais ela passa, porque eu vi ela na internet. É, eu acho que não tem mesmo, porque deve ser exclusivo, então... Isso, e até fazia um tempinho que eu tinha preparado esse pacto, só que como a gente estava sempre com bastante conteúdo pro programa, acabou que não entrou. Eu tinha feito esse pacto logo quando eu tinha terminado de ver a série, que eu ainda estava naquela... ainda estava absorvendo, assim, ainda estava na vibe da série, assim... E ela tem um... E daí essas trilhas que eu selecionei, elas fazem parte da segunda temporada. Então a série aí, né, conta a história da Piper Chapman, que é uma moça branca de classe média, que vai parar na prisão lá nos Estados Unidos por ter ajudado a sua ex-companheira a passar numa... que trabalhava pra um cartel de drogas, né? Ela ajudou a ex-namorada aí numas missões e acabou... Nos corre louco. É, e acabou sendo pega aí e foi presa. Nisso ela tinha um namorado que fica esperando ela do lado de fora da prisão. Lá dentro da prisão ela encontra essa ex-namorada e tudo mais. E só que... O mais interessante da série é que, tipo, ela não vai focar na Piper Chapman, que é a moça loira, branca, com bons modos, que acessou a faculdade e que tá na prisão. Me parece que a diretora da série meio que usou a Piper Chapman, porque é a personagem principal do livro, né? Mas também porque pra chamar a atenção, né? Aquela coisa, uma moça branca, assim, né? Tipo, ir parar na prisão, qual será a experiência dela? Mas ela usa isso, mas não pra focar na Piper Chapman. Ela conta a história lá dentro da prisão, da divisão, né? Das etnias que tem dentro da prisão, que é das... O sistema da prisão. Isso, mesmo. Das latinas, das negras e das brancas, né? Aquelas questões de liderança, né? Até mesmo pra traficar dentro do presídio. E de como elas entram lá ainda muito ingênuas, apesar delas terem sido presas por elas terem feito algo. Elas chegam lá muito cruas, muito ingênuas. E como elas vão se pervertendo ao longo do caminho, assim. E como elas vão ficando mais fortes também. E acontece a divisão independente de prisão, né? Até numa prisão feminina também isso... Com essa certeza, série serviu pra mostrar isso. Pra mostrar bem como é, assim. E daí foi... E é muito massa, assim, porque... Dá essa visão, porque a gente é acostumada, sei lá, com Oz, né? Que, uhum, era muito foda também, gostava. Que mostrava todo o cotidiano ali, mas era um universo totalmente masculino. E nessa série, é, não. É, isso. É um universo totalmente feminino, tanto que os personagens masculinos que existem na série, eles são bastante secundários, né? Então, quase toda a série, ela vai se desenvolver, os grandes atos vão se desenvolver em torno das mulheres. E também tem aquela coisa de muito interessante de mostrar a infância delas e como, por tudo que elas passaram, por todos os problemas que elas tinham desde a infância e que desencadeou que elas acabassem parando lá na prisão, assim. Então é muito interessante, porque ao longo da série as coisas vão acontecendo e vai sendo relacionado com o passado delas, então vai mostrando os flashbacks, assim. Então é muito legal, assim, é muito interessante mesmo, eu recomendo pra quem não viu. Eu acho que vai gostar aí da série. Parece ser uma série bem, bem boa e também bem atual. Faz tempo que eu queria ver ela, acho que desde o lançamento. Uhum. É, então tá em tempo ainda. E agora já tá confirmada a terceira temporada, né? E ela é super legal por isso, assim, porque ela, ao mesmo tempo que tem um baita drama, assim, tipo, de contar a história sofrida daquelas mulheres, você também dá muita risada, porque, sim, tem partes bastante engraçadas, assim. Acho que até pelo até o sucesso que teve, eu vi numa postagem do BuzzFeed que o elenco do Grey's Anatomy foi numa festa fantasia e tava se vestido dos personagens do Orange is the New Black. É, então, tem uma das minhas personagens favoritas, que é interpretada pela Laverne, que é uma transexual, né, na vida real mesmo. Daí na série era um jogador de basquete, né, uhum, e aí se transforma na... Até eu esqueci agora o nome dela na série. Não, tudo bem. Mas é a Laverne Cox. E ela é muito massa, assim. Ela é uma das que mais se destacam, assim. E ela foi indicada aí a um prêmio por ter atuado na série. Ah, que massa mesmo, cara. Assim, faltava isso numa série, acho que pra mim. Porque eu sempre via essa coisa do, às vezes, até um protagonista homem, sempre, uhum, sempre, não uma por mais série que abordasse questões femininas, o personagem principal, às vezes, era um cara, ou acabava desencadeando parte bem importante da trama, né? Ou só quando teve isso com o Wits, mas eu não gostei da série. Então... Qual série? Wits. Ah, eu não vi. É, eu acho que o Orange é uma versão melhorada do Wits. Porque ela também faz esses corres com a maconha e, uhum, tal, a personagem principal, mas era mais focada no cotidiano dela, e a maconha não sendo tão, tão considerada assim na série. Ficou entendi. Muito banal, uhum, pelo menos pra mim. Ah, legal. Isso eu não vi ainda. Dá no GNT. Ah, então tá. Fica a dica, o nosso editor fica lá gritando os memes pra gente falar. Então agora, nesse pacto, a gente vai ouvir o Tom Waits com Come On Up The House. Aquela voz do Tom Waits. O Charles Bradley com Lobo Blues. E o Blue Oyster Cult com Don't Fear the Reaper. Toca lá, Laís. Is cracked. Come on up to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on up to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come on up to the house. Come on.

Estamos então com Santa Demo aqui pelos 800 AM, pela Rádio Universidade, e vocês acabaram de ouvir o nosso bloquinho do quadro Pacto. Vocês ouviram o Blue Oyster Cult com Don't Feel the Reaper, o Charles Bradley com Lobby Boob Blues e o Tom Waits com Come On Up the House. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. A gente voltou aqui do intervalo, aqui pela Rádio Universidade 800 AM, com o nosso querido programa Santa Demo. A gente está pelas nossas redes sociais, no Santa Demo 800 AM, pelo Facebook, se vocês procurarem na barrinha. Procurem também pelo STA Demo no Twitter. Também vejo o nosso site, o santademo.wordpress.com. E também nos procurem. Mandem e-mail pelo santademo800am@gmail.com. Mandem carta, tá aqui na rua, façam qualquer negócio. Mas cheguem até nós, porque a gente gosta muito quando vocês nos procuram, eu sempre digo isso, que vai ser um prazer aí estar divulgando o trabalho autoral de vocês. Lembrando também que o Santa Demo está selecionando novos integrantes. É verdade. Está passando por essa nova seleção aí. Então, todos os alunos aí da Facos, seja de qualquer uma das habilitações aí, qualquer semestre também, seja de produção editorial, publicidade e propaganda, jornalismo ou relações públicas, pode nos procurar, dizer que tem um interesse. Lá na nossa página tem o cartazinho lá especificando tudo o que vocês precisam mandar pra gente aí agendar a entrevistinha de vocês, que a gente vai ter uma conversinha aí bem bacana pra depois a gente selecionar e você pode ser, de repente, aí um dos novos integrantes do Santa Demo. Se você curte música, acompanha o programa, gosta de pesquisar música. Aí mande até o dia 23. Até dia 23, então, na nossa página, tá tudo especificadinho ali. E os dados também vocês podem mandar na nossa página. Então é só acessar lá na nossa página do Facebook e contatar a gente, que a gente vai estar chamando aí vocês. É, seria bem simples, é só mandar o nome, o telefone e o e-mail para lá na nossa página do Facebook. Então... Seguindo de conversa e de som, então agora a gente vai para o nosso quadro do Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Mão direita de hoje, então tem uma dica minha mesmo, e até os ouvintes, eles devem estar, os ouvintes mais antigos devem estar se perguntando, né? Ué, mas o mão direita não era como... Eu não posso fazer o mão direita? Eu não posso fazer o mão direita? Que negócio é esse? Eu queria participar, ô cacete. E, mas aí Eis que vocês ainda podem participar. É claro que se a gente conhecer alguém que tenha algo muito massa para contribuir, ou alguém que ou nos contate. Qualquer coisa que também possa contribuir para o nosso programinha. Isso aí. E qualquer pessoa que quiser, tem uma dica muito massa, assim, ó, ah, eu acho que isso tem que tocar no Santa Demo, nos procure que a gente vai, grava, e com uma contextualizaçãozinha, rápida, assim, de alguns minutos da banda, e por que vocês gostam dessa banda, e indicar, e separar uns sons aí pra gente tocar. Só que daí a gente mudou um pouquinho a dinâmica do Mão Direita. Muitas vezes somos nós mesmos quem montamos o Mão Direita, né? Que a gente traz uma dica de, olha, bateu no ouvido, curti, acho que vocês têm que ouvir isso. Então como um editorialzinho também. Isso, além de vocês contribuírem também com qualquer coisa, pode ser disco, música, artista, algo que também seja relacionado com essa banda, com essa música. Não sei, algum abraço também, algum abraço para alguém também com a música. Não, a gente não deixa de pôr, mas quando a gente nos deu a calhar assim da gente ouvir e gostar da música, a gente também pode pôr aqui sem deixar de pôr as contribuições de vocês. Isso aí, então nós temos feito, mas não quer dizer que o quadro esteja fechado, ele ainda está aberto para participação de quem quer que seja aí, mandar o som que gosta, a banda que curte e por que curte, desde que se encaixe aqui na nossa programação do Santa Demo. Uhum. E o Mão Direita de hoje foi feito por mim, e até eu tô bem, não digo surpresa, mas eu não trouxe nem punk, nem hardcore, nem melódico hoje. Eu já trouxe o Gloom, o Alabama Shakes. Fazendo dever de casa. Tô fazendo a lição. E eu trouxe uma banda japonesa pro Mão Direita, que é a banda T. Não se sabe direito qual a origem do nome, só se sabe que T em muitas línguas é chá, né? Sim, em muitos sim. países. Mas não se sabe se remete a isso, a banda T, lá do Japão. E ela é, se vocês gostarem da banda e forem procurar no Google depois, tem dois jeitos que aparecem as informações ali no Google. Você pode escrever TE, a letra T e a letra E e um apóstrofozinho depois, ou senão T, com um acento agudo no E. Ah, bom. Só assim que daí já vai aparecer ali algumas coisas. Se não aparecer, você coloca banda T, né? É, geralmente eu punha T com acento, porque T com acento é chá em espanhol também. Uhum, é. Daí, mas aparece dos dois jeitos. Aparece tanto com o T, o E e o apóstrofozinho é depois. É difícil mesmo. É. Também. Eu também me confundo também pra falar apóstrofo. Isso, apóstrofo. E, ou senão T mesmo. E é um quarteto instrumental japonês que foi formado em Tóquio no ano de 2004. A banda, então, rapidamente ganhou elogios dos fãs, né, e da crítica em geral, graças às suas apresentações bem enérgicas e bem inspiradoras, assim, principalmente ao vivo. Tanto que se vocês forem ver, assim, eles têm... tudo é muito massa na banda T, assim, porque eles tocam demais... E é assim, aquela coisa, até gente que tem preconceito com a música apenas, meramente não, né? A música instrumental apenas, eu acho que com a banda T há grandes chances de perder esse preconceito, porque os caras são muito bons, a apresentação deles ao vivo parece que é melhor ainda, os clipes são muito bem feitos e eles tocam de maneira muito enérgica e o som deles é uma coisa muito vibrante, muito enérgica também, comparado ali, muitas vezes é classificado como math rock, mas também está enquadrado também nas categorias de pós-rock, só que o T se diferencia por ele não ter aquelas longas caídas, assim, aquela vibe mais down, mais arrastada do pós-rock. Até achei bem difícil classificar o T, porque o pós-rock ele é bem mais... Não é um... Não desmerecendo o pós-rock, mas ele é um pouquinho mais arrastado no ritmo. É, ele é mais arrastado, ele é mais lentão, assim, o né? Que não deixa ele ser ruim. E o math rock ele é bem mais sincopado... Tem mais umas viradas, assim, de ritmo diferente. Isso, daí já se enquadra mais com o som da T mesmo. Então eles são uma mistura, assim, até meio difícil de classificar, até porque muitas vezes vem como emo violence. Emo violence? É. Nossa. Umas coisas assim. E se tu for se tu for ouvir assim, vários sons assim, não, é, não são todos os discos, mas tem alguma, e o que, alguma uma, pegada. Uma pitada de carimbó. E uma, também. E um dentinho assim, de carimbó também, que os caras são muito bons em misturar ritmos, assim. E o álbum de estreia da banda T, então, foi no Japão, em setembro de 2005. E, imediatamente, eles apareceram como o décimo lugar numa importante parada de discos japonesa. Eles também ficaram um tempão em turnê no Japão, né? Após isso, após eles terem aparecido aí e começado a fazer sucesso, digamos assim. E a música foi rapidamente divulgada aí pelo mundo e também foi divulgada em várias revistas de música do mundo todo. Acho que antes também, assim, além de ter essa onda que todo mundo tá curtindo pós-hardcore, todo mundo tá curtindo pós-rock agora. Agora? É, eu não sei. Eu peguei meio por acaso. Mais ou menos por agora. Antes as pessoas curtiam mais o metal rock, mas nem tanto, assim. Agora, agora a onda é o pós-hardcore, fazer umas melodias bonitas e depois tacar um gutural. E também fazer o pós-rock, que é não, um pouquinho dessa mistura que o T faz, e também junto com a Toll e a Mono, também é, são então, do Japão. A banda Tui também é muito foda, que eu pretendo que trazer pro programa também, tá? Associada ali a T. E é assim, ó, música, assim, ó, primeira categoria, assim. Tipo, deixando um pouco de trazer umas tosqueiragens pro programa, assim. É, T, mas tosqueira também é bom. Claro que é bom. Tudo é bom, tudo agrega, né? Tudo é música. Menos o AutoQuest, esse é tosqueiro mesmo. Vai ser processado. E aí. Bem capaz, agora eu perdi o raciocínio. Ai, Silvio. Então, a banda T, eles têm isso, assim. E a banda T, então, é formada pelo Tachibana na bateria, o Kono na guitarra, o Hiro, não sei se é Hiro ou Hiro, na guitarra, Hiro. E o Masa no baixo. E sobre a história deles, um pouquinho, né? Em janeiro de 2004, o T foi formado e o Kono era o líder, digamos assim. E em setembro de 2004... foi o primeiro single aí lançado pela Zankyo Records. Se vocês forem procurar, tem outras japices lá na página da outras Zankyo Records. Outras niponices. Outras niponices, aí fica mais bonito, né, do que japices. Japices parece, parece meio pejorativo, né? Pela Zankyo Records, então vocês procurem lá, é com Z, e o Kyo, né, de Zankyo, é com Y. Em setembro de 2005, o primeiro álbum foi lançado, e até mesmo os... Isso que eu ia comentar ali, que eu tinha esquecido, quando o Léo interviu, a gente ficou dando risada, é que até os álbuns, os títulos dos álbuns, né, porque não tem letra, são super compridos. Os ideogramas. É, e daí aquele monte de desenhinho lá, e até mesmo os inglês também, quando traduzidos, são muito compridos. E esse primeiro álbum, então, ele foi lançado, e aí a turnê pelo Japão foi bem sucedida. E também eles têm, assim, se tu for tentar traduzir alguma coisa, sei lá, jogar no Google Tradutor lá, tu vai, eles têm uma vibe bem, assim, tipo, bem intelectual, assim, nos títulos. Só são títulos profundos, só deixa eu tentar, assim. Deixa eu tentar, assim, se isto é ser o pensamento, um som liberado fala... Pelo mundo da profundidade musical. É umas coisas assim, tipo, só que daí não nesse sentido, assim, mas são títulos longos e tem toda uma profundidade, meio querendo ser intelectual, assim, mas é muito legal. Não desmerecendo, né, mas é, não que deixasse de ser hermético, mas também dá aquela vibe de como é que a gente vai entender isso. Ah, isso é massa. É, dá até uma livre interpretação pra gente que não sabe muito, assim. Sim, né? Sim. Em março, então, de 2006, o T foi chamado pra tocar no festival Independence Day, no Japão, diante de um público de 10 mil pessoas. E depois disso só decolou, assim. Depois eles lançaram o seu primeiro álbum nos Estados Unidos, e daí foram fazer uma turnê lá também. Uma turnê de suporte aí, né, desse disco. em junho de 2006, eles lançaram um segundo single e um DVD, que eu recomendo muito, olhem, porque é muito bom ficar brisando e olhando e escutando o som deles. E em novembro de 2006, eles tocaram com a banda 65 Days of Static. Tu conhece? Até é bem parecido com o som deles mesmo. Ah, é mesmo? Então é bem... pegaram, né, um som na mesma vibe pra abrir o show aí. Até não digo que é violento, mas não é. É emo violence. Uh-huh. Emo violence é uma outra história que eu não curti muito. Mas é bem parecido nessa pegada, assim, um pouquinho de eletrônico, mas com esse rock mais pesado também. 65 Days of Static. É tudo junto. É, tudo junto e reunido pra quem for procurar aí. E aí onde eles, nesse show é que eles foram revelados, assim. E aí em março de 2007, eles lançaram seu terceiro single, fizeram um show com um único integrante em Shibuya. E todos os ingressos foram vendidos. Bah. Quem foi integrante, será? É, não sei, não diz ali. Pode ter sido o Kono, já que ele era o líder. É, eu acho. É possível. Tipo homem banda, assim, será Sim. que foi? One man band? É, podia tocar ali no calçadão um dia. Eu iria. Então, as músicas obviamente são impronunciáveis pra mim, eu não entendo japonês, não sei o que quer dizer aquele monte de ideograma, mas a gente vai ouvir aí três sons deles na sequência. Toca aí, Laís. então aqui com o Santa Demo pelos 800 AM pela Rádio Universidade, e vocês ouviram aí o nosso Mão Direita com a banda T, banda do Japão aí, que eu já falei anteriormente que é impronunciável pra mim, então eu não tenho como falar o som das músicas pra vocês, mas foi aí a banda T, banda do Japão aí. Mas já sabemos o motivo. Recomendadíssimo. Então, agora pra continuar o nosso programa, a gente vai com um Profundezas. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Então, para esse Profundezas dessa semana, não é uma coisa tão rara, mas também é uma coisa velha, porque faz mais de 20 anos que ele tá na mídia. É o álbum A Momentary Lapse of Reason, do Pink Floyd. Pra quem não vai se lembrar, aquele que tem a capa das camas. Então esse álbum, ele foi lançado em 87, em 18 de setembro no ano de 87. Não é um álbum tão aclamado assim pelos fãs de Pink Floyd, talvez porque já pelo conteúdo das letras, até começaram a ser ridicularizados pelo Roger Waters, mas é um disco que se tornou também mais vendido do que o Final Cut, porque esse falam também mal do Pink Floyd, mas tem uma coisa bem boa assim do Momentary Lapse of Reason, que foi a música Learning to Fly, que eu não achava tão massa assim, mas acho que não foi pela minha querida e excelentíssima Larissa Digla que me mostrou. Ah, tu voltou atrás, lembrei, e voltou atrás do NGN. Porque eu não achava assim tão massa assim, que nem as outras músicas do Pink Floyd, mas depois, ouvindo, reouvindo e reouvindo, é uma música bem simples do Pink Floyd que eles conseguiram fazer bem direitinho mesmo. E bem direitinho. Eu gostei da empáfia do nosso colega, né? Não, é o Pink Floyd, bem assim, direitinho. É o Pink Floyd, gente. Ah, até que fez bem direitinho, assim. Gostei, a gurizada, tá, até que mandou bem. Tá, desculpa. É o Pink Floyd que a gente tá falando. Bem direitinho. Bem direitinho nada. Bem boa mesmo. Ah, bom. Então, pra gente, como as músicas também são grandes, eu só comentei um pouquinho delas. A gente vai tocar agora a primeira música é Learning to Fly. Depois a gente vai tocar The Dogs of War. E a última música que a gente vai tocar do Pink Floyd é On the Turning Away. Então, toca aí, Laís. Unneeded warnings, I thought of it. One world.

Então vocês acabaram de ouvir On The Turning Away, antes The Dogs of War, e antes a primeira música desse bloquinho de Pink Floyd foi Learning to Fly, encerrando esse Das Profundezas aqui pelo Santa Demo. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, então não esqueçam de contatar a gente pelas nossas redes sociais e até semana que vem. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.